tem um poço, mas a água é muito limpa.

rotina. Mas acontece que o tal gêmeo, o traficante, não me apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de sangue, se sentindo com o João, ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma Winchester 22, o que ele já sabia atirar. E decidiu usar a arma só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou o álcool e fez todo mundo dançar. Ensinava mocinhas inocentes e dizia que era três. A gente tá querendo que rola tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança, de tudo que viver até ali. E decidi entrar de vez naquela dança, sabia que os filhos ficou aqui. E só cegou seus olhos, então Maria Lúcia lhe reconheceu. Era trazer a Luciana 22, a alma que seu filho Pablo lhe deu. Pelas costas vão. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sangue, me sentindo perdão. O Santo Cristo, qual vente é seu mentidouro? 25 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois. Morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente.